Estamos conectados para mais um Mini Titã e hoje vamos falar de dois filmes. Os dois filmes que antecedem um outro filme muito maior. Então fique com a gente porque hoje você vai me ouvir falar de Thor Ragnarok e Pantera Negra, um filme The Best Motherfucker. Tô muito empolgado, né? Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho para receber as notificações. E vamos para esse duplo programa sobre Thor Ragnarok e Pantera Negra. Primeira coisa que eu queria dizer sobre Thor Ragnarok, aliás, sobre Thor no contexto geral, é que eu não gostava dos outros filmes. O segundo até me chamou um pouquinho a atenção por pertencer ao universo expandido dos Vingadores, né? Mas, assim, não eram os meus filmes favoritos do universo Marvel. Não sei, alguma coisa ali não funcionava pra mim. E aí, Thor Ragnarok foi um filme do qual eu gostei, né? É um filme que já é aí a beira dos acontecimentos da Guerra Infinita, né? É um filme que depois dele, ali no espaço, as coisas que acontecem já é para a Guerra Infinita, os Vingadores Guerra Infinita Parte 1, que vai juntar os Vingadores, Guardiões da Galáxia e toda a galera que a Marvel vem desenvolvendo aí há uns anos. E aí, o que eu pensei sobre Thor Ragnarok? Thor Ragnarok é o filme mais Guardiões da Galáxia até agora. Porque, na verdade, ele perdeu toda aquela pegada que ele tinha, que eu não sei definir o nome, né? Aquele jeito de fazer antes, o primeiro e o segundo. E ganhou uma pegada muito sci-fi, por assim dizer. Thor, pra quem sabe, é um deus nórdico. Nórdico ou nórdico? Nórdico? Não sei. E isso era muito trabalhado, era muito abordado nos outros filmes. A questão dos deuses serem deuses. Mas aí a Marvel começou a mudar isso aos poucos nos filmes. Tanto é que acho que no Age of S.H.I.E.L.D. eles são tratados como alienígenas, né? E é o que de fato são dentro do universo da Marvel. O Thor, o Odin e o Loki nada mais são que seres alienígenas. E isso vem sendo abordado de melhor forma no universo da Marvel e nos cinemas, né? E isso se reflete no último Thor, né? No Thor Ragnarok. Eles são de fato seres de outro planeta. Asgard é um outro planeta, né? Não é um outro lugar místico como é, de fato, na mitologia nórdica, ou nórdica. E isso mostrado. Então, o que acontece? O Thor é levado para outro planeta, ele tem que enfrentar agora um novo vilão, que é sua irmã, que é a deusa da morte. Eles ainda usam esses títulos, né, de deusas e deuses. Mas fica esse misto aí de alienígenas e deuses, né? Eles são seres, mas eles podem morrer. Eles não são, de fato, deuses como a gente conhece deuses da mitologia grega. São seres poderosos, sim, como Thanos é, como outros da Marvel são, mas são mortais, diria eu. Tanto é que o Odin, spoiler, morre nesse filme, para que isso dê uma sequência nos acontecimentos. Então ele é muito sci-fi, tem a presença do Hulk no filme, e algumas pessoas reclamam que o Hulk fala durante o filme. Ele não fala, como estou falando com vocês. Às vezes acho que o Hulk é até mais articulado do que eu. Mas ele fala coisas do tipo, Hulk fica, Hulk quer brigar, Hulk mais forte. Sempre assim, né? Nessa forma de falar do Hulk. Mas isso acontece nos desenhos, acontece em animações e até nos quadrinhos. O Hulk, em determinado momento, ele começa a falar. Mas não é nada tão articulado. Depende da história também. Tem histórias que ele tá super inteligente, ele fala normalmente, né? Se não me engano, é o Bruce Banner controlando o Hulk nessas histórias, né? E aí fica chatíssimo. Então, o que eu tenho a dizer sobre Thor Ragnarok é que é um filme que me agradou, embora tenha fugido muito do conceito inicial, né, do filme. Eu acho que, pra mim, é um dos filmes que mais destoa dos outros dois dele, né? Ele é muito sci-fi, ele é muito Guardiões da Galáxia. Você vai assistir Thor Ragnarok, quem já assistiu talvez concorde comigo, que ele é um filme muito Guardiões da Galáxia, na coloração, na forma de dirigir o filme, nas cenas de ação. Eu acho que porque o Guardiões da Galáxia fez um sucesso tremendo, o diretor desse, né, a equipe, falou assim, não, vamos por ali para fazer um sucesso também, porque a gente precisa de sucesso atrás de sucesso para poder chegar, enfim, aos, aos Vingadores Guerra Infinita. E é o que acontece. O Thor evolui nesse filme, né? O personagem do Thor dá mais um passo. Você que não assistiu ainda vai ter que assistir para entender o porquê. Né? No poder dele, na força, ele descobre que ele é mais forte do que o que ele imaginou que seria. Temos a presença então do Doctor Strange, um dos meus personagens favoritos no cinema. Sempre que eu falo da Marvel, eu falo do cinema. Eu não acompanho quadrinhos. E ele tem uma ponta que você fala assim, porra, irrelevante? Mas eles deram uma boa desculpa para ele estar no filme, para que esse universo todo esteja bem amarrado, né? Então sim, vale a pena assistir Thor Ragnarok, se você não assistiu ainda. Procure para você assistir. E me diga aí se essa comparação foi feliz, né? Essa diferença aí do sci-fi, essa pegada mais Guardiões da Galáxia que eles levaram para o filme do Thor. Diferente do Thor Ragnarok que eu assisti em casa, Pantera Negra, eu assisti no cinema, na tela enorme, gigantesca, Pantera na minha cara. E eu vou te falar que a Marvel me surpreende a cada filme que lança. Tem um amigo meu que ele diz que já não aguenta mais os filmes de super-herói da Marvel e da DC, porque são todos as mesmas coisas. E eu digo pra você, meu querido amigo, você tem que olhar os filmes com outros olhos. Já foi discutido, né? Que, como eu falei do Thor, que o Thor agora é um filme intergaláctico, né? Assim como é o Guardiões da Galáxia. Filmes que são ficções científicas. E o Pantera Negra não deixa de ser uma ficção científica, mas ele é o primeiro filme da Marvel que tem um apelo social, uma discussão sobre minorias que não tem nos outros filmes, ou pelo menos eu não peguei. No Pantera Negra, então, nós temos o rei de Wakanda. No meu ver, parecia que o filme não ia dar em lugar nenhum. Era um monte de coisas jogadas. Parecia que não fazia conexão, sabe? Parecia que uma coisa não se ligava na outra. Mas eu continuei assistindo. Até que, de repente, você entende a motivação de cada personagem, a motivação de cada ser dentro daquela obra, o que está motivando eles a fazerem o que eles realmente fazem. Eu ouvi um comentário, eu acho muito acertado, dizer que o Wakanda, que é o país fictício criado pela Marvel na África, né, o qual o nosso herói, o Pantera Negra, é o rei soberano, é uma África, como se ela fosse uma África extremamente moderna. Porque o design de Wakanda é uma cidade muito mais complexa que Nova York, por exemplo. Mas ela tem, por exemplo, se você olhar os detalhes do filme, ela tem uma grande torre de metal com desenhos aborígenes, com um telhadinho de telha de cerâmica mesmo, com as plantinhas saindo. Então é como se a África tivesse evoluído, mas não tivesse abandonado suas raízes. Wakanda, que na verdade para mim é o ponto alto do filme, né? Fora a questão do herói, o caminho que o herói tem que percorrer para salvar, né, seu povo. Para mim, o que mais me chamou a atenção é aquela civilização criada. Eu não li quadrinho, então eu não sei como é que é. Mas aquela civilização criada, aqueles designs de uma África, como se ela tivesse evoluído milhões e milhões de anos, tecnologicamente falando, eu achei uma coisa, só isso aí já vale o filme. Nós temos algumas tribos no filme, né? Se não me engano, 3 ou 4 dessas tribos são regidas pelo Pantera Negra. E existe uma outra tribo dos gorilas que eles resolvem não adotar, desde muitos, muitos anos, o reinado dos Panteras, né? O Pantera Negra é um manto que passa de pessoa a pessoa, assim como o Lanterna Verde. Os poderes da Pantera vêm de uma planta. Assim como o poder do Pantera, vem também o reinado em si, né? A coroa de Wakanda. O mundo inteiro vê o Wakanda como um país de fazendeiro. E é um país tão tecnologicamente avançado que eles estão escondidos no meio da mata, numa aglomerada, numa metrópole mesmo. O Wakanda é uma metrópole. Mas aí a gente tem... Mas aí nós temos outros detalhes, né? como a cientista de Wakanda, que é a irmã do T'Challa. O T'Chula? Quem é T'Chula? O pai é o T'Challa. Pantera Negra, né? Que ela tem um jeito todo hip hop de ser. Ela é o alívio cômico do livro, né? Nós temos a volta de um vilão, o Crawler. Acho que é isso. Ele perde a mão lá no Era de Ultron. É lá que começa a história do roubo do vibrânio de Wakanda, né? Esse material que é ultra mega resistente. Que a gente descobre aqui nesse filme, no Pantera Negra, que veio do espaço. O filme casa muito bem essa questão tecnológica com o espiritual. Porque muitas tribos indígenas, aliás, todas as tribos indígenas africanas, têm uma religião muito forte, baseada nos seus espíritos e ancestrais, espíritos animais. Quando não é tudo disso que eu estou falando, é um pouco de cada em cada tribo. Mas todas as tribos têm uma questão filosófica e espiritual muito forte. E nesse filme não esqueceram disso. Wakanda, apesar de ser extremamente avançada, ainda é um país africano. As origens africanas em suas crenças espirituais e tudo mais. Tanto é que a capitã, a general, que é meu personagem favorito do filme, o general, a generala de Wakanda, né, uma guerreira foda pra caralho, as melhores cenas de luta são com ela. Ela pilota a nave espacial de Wakanda, né, o avião de Wakanda, que é uma nave extremamente avançada, em posição de lótus, como se estivesse meditando. É uma coisa muito maneira. Então, sim, essa questão do tecnológico com o espiritual está ali, lado a lado, foi trabalhado de uma forma excepcional. O vilão do filme, o filme todo é contido, a maior parte do elenco são de pessoas negras, tanto dentro de Wakanda quanto fora. As pessoas de pele branca ou outras nacionalidades que aparecem são minoria, olha só pra você ver a piada nesse filme, né? E eu vou falar um pouquinho da trama, então, do Pantera Negra. Pantera Negra, o T'Challa, vai assumir o trono e tem uma espécie de ritual no qual ele pode ser desafiado por qualquer tribo ali de Wakanda pelo trono. A maioria das tribos não o desafia, mas essa tribo dos gorilas, sim, porque eles não aceitam essa vida tecnológica de Wakanda. Eles querem que a Wakanda volte para a questão mais agrícola, mais espiritual, mas esse Lord Gorila acaba perdendo o desafio para o T'Challa. E aí eu achei que ia acabar por aí essa questão do trono, mas o T'Challa, no decorrer do filme, perde o trono para um parente seu esquecido, que ele nem sabia que existia, na verdade. Eu não vou contar muito, porque o filme é recente e eu quero que você veja. Mas tem a trama maior do filme é que esse novo parente, essa pessoa que quer tomar o trono do T'Challa, acha que Wakanda não precisa mais ficar escondida, e aí é que tá o apelo político, né, no filme. Ele diz a frase seguinte: onde é que o Wakanda, com um poder bélico, com um armamento tão grande, estava enquanto todo o povo negro estava sofrendo no mundo? Escravidão e tudo mais, porque Wakanda é muito, muito, muito, muito antiga. Então existe, você começa a pensar que o vilão do filme tá certo. Porque Wakanda poderia, assim, eu não tô concordando com ele com a questão da violência, claro, né? Mas Wakanda, com a sua tecnologia, com todo o seu avanço, eles poderiam ter, sim, na história ali daquele universo, ter dado um outro caminho para a vida de muitos e muitos negros, né? Escravos e tudo mais. Esse vilão, na verdade, ele é muito carismático. Ele é um psicopata, né, psicótico, por uma questão que você tem que ver o filme para entender. Mas ele tem um apelo político, né? Ele diz: o Wakanda é um país de negros, né? É uma potência, é um país bélico gigantesco, né? Uma tecnologia muito avançada. Por que que vocês deixam os negros sofrerem lá fora, né? Lá fora de Wakanda. Tem uma outra personagem também com esse discurso, a Paixonite do rei T'Challa, que ela não aceita viver em Wakanda, ela vive fora salvando escravos. Então, assim, é o primeiro filme da Marvel que tem essa preocupação com etnias, né, com questões culturais reais. Se tiver outro filme com isso, me perdoem, eu não tô lembrando agora. Então, Pantera Negra é um marco nos filmes da Marvel. Me surpreendeu não pela questão de herói, da armadura, da luta em si. Apesar que tem umas lutas muito maneiras. Uma luta lá com um animal gigante, que eu vou te falar. E os, poderes do Pantera. É bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Mas ele ganha muito mais pelo apelo sociológico, é isso? Político, que eu não esperava num filme da Marvel. Essas questões eu não esperava que fossem tratadas, muito bem tratadas, por um filme da Marvel. Então, vale a pena sim ver Thor Ragnarok e vale muito a pena também ver Pantera Negra antes de ver A Guerra Infinita. Até porque eu acho que A Guerra Infinita vai começar em Wakanda, pelo que eu entendi dos trailers. Aquilo é Wakanda. Então é isso. Um grandíssimo abraço, Ragnorento e Pantera Negriano. E até a próxima.